mato o sample da batida, ilumino qualquer sócio MC, punho surrado, deixar de lado qualquer negócio. A pataqueiros da nascença faço o óbito e na cabeça faço filmes no cenário tópico. Vejo imagens, filmagens, mundo robótico, MCs de microfones e pop tuga no seu rótulo. Apanho sustos no sonho que é inócuo e o meu corpo fica parado quando a realidade choco. Mas neste mundo sem rumo mecanizado, desde as câmaras nas ruas às telhas do teu telhado, como um pensês o sistema está parado e vírus assalta lojas com um revólver empunhado. É assim que cresce, mano, mais um revoltado. 2010, o mundo já está acabado. Já não existem regras, tudo está quebrado. A carne é fresca, mano, o planeta está mudado. Regeneriados, fazem lá pensar. Mundos cerrados, o que é recuar. Batalhões ordenados, vem filiar. Tudo fugiu, o seu alarme vai avançar. Regeneriados, fazem lá pensar. Mundos cerrados, o que é recuar. Batalhões ordenados, vem filiar. Somos a espécie sobrevivente neste mundo negligente e pop mais potente. Não sou maioria expoente, combatentes incansáveis. Nossa espada é a palavra, as vertentes são quatro. Aqui as quatro são sagradas contra a demolição do homem. Diariamente se repete, queres-te filiar? Sinto e comunga este rap. Punho retrato ao cerrar dos teus dentes. Quando a pupila dilata e o coração bate os 300. Sentes a vibração no interior, o rubor instantâneo, invisível, perceptível, a elevação do crânio. O tempo para, podes contemplar qualidade rara no ar que agora estás a respirar. Olhas para baixo, vês como o planeta está a ser destruído. É verdade, estás para além do céu, perto do infinito. Aqui alcanças todo o conhecimento e arte. Guarda 10 e faz a tua parte. Regeneriados, fazem lá pensar. Mundos cerrados, o que é recuar. Batalhões ordenados, vem filiar. Tudo fugiu, o seu alarme vai avançar. Regeneriados, fazem lá pensar. Mundos cerrados, o que é recuar. Batalhões ordenados, vem filiar. Tudo fugiu, a ordem vai avançar. Canos serrados em punho, miro ao miolo, estouro tudo, sai da frente. A minha gente, ninguém tenta, arrebento mesmo só com o pensamento diferente. Autoridade, fugas a carros, patrulha a alta velocidade. É a minha dignidade, está em jogo. Não tolero de respeito o tempo todo, moço. São décadas de recluta, punhos serrados na luta. De rua, da minha até à tua, nós marchamos à luz da lua. Trazemos vida pura, sem censura, agimos pelo povo. Nada de novo, mas a verdade é que mantecemos mesmo a fogo. O tempo todo, sem ver troco neste bolso. Com granadas em crânios, arrasamos a merda de tiranos, colarinhos brancos, surge o embuste impuros. Temos que barrer com esta merda a todo custo, com verdade neste curso. Regeneriados, fazem lá pensar.